Estrela solitária, no coração do Rio uma história se faz. Botafogo é a alma que nunca se desfaz. A torcida apaixonada sempre a vibrar. O louco a Deus, prontos pra lutar. Oh, estrela solitária, brilha nos guiar. Na alegria e na dor, juntos vamos cantar. Renasce a paixão, como um fogo a arder. Botafogo é nossa vida, sempre a renascer. Nos dias de glória, lembranças de amor. Louco e canta com é por emoção. A cada gol marcado, um grito na arquibancada. A força da torcida, uma chama acesa. Da torcida, uma chama acesa.